as suas virtudes que eu não posso ter. Não fala dessa aquarela que eu não posso ver. Me fala de amor, me chama pra viver. Me conta que esse som pode mudar você. Me fala de amor, me chama pra viver. Me conta que esse som pode mudar você. Vida bandida, às vezes sinto até que vou sair da trilha. Respira e miro o horizonte feito um passarinho. Pareço até sentir saudades do que eu nunca vi. O sol queima a retina, eu desafio o vento. 35 anos vividos entre sonhos e lamentos. Sem ressentimento, até me sinto feliz. DR me avisou, mas há tempo eu percebi que trair a gimata é o que mais cresce aqui. Mas o tempo foi passando, o mundo é preto ou branco. Não importa onde vamos, tamo sempre caminhando. Arrombando as portas, vencendo a dificuldade. Aprendi com meus parceiros a ver possibilidades. Mas não força ladrão, não conta seus problemas não. Eu quero é solução, também dinheiro na mão. Esquece as tentações e tenha mais fé nos irmãos. Não fala das suas virtudes que eu não posso ter. Não fala dessa aquarela que eu não posso ver. Me fala de amor, me chama pra viver. Me conta que esse som pode mudar você. Me fala de amor, me chama pra viver. Me conta que esse som pode mudar você. É complicado se bar, tem que estar atento no lance. Querem mudar uma imagem, criando a própria nuance. Pra matizar o legítimo e converter do seu jeito. Leviano, infame na terra, fazendo peso. Apenas mentes primárias que mudam todo sentido. Dizendo que é fosco aquilo que Deus deu brilho. Até mesmo capaz de enxergar neve black. Uma postura sincera, coroa marrinha de rapper. São mais de uma década, nego, lutando por isso. E quando olharem pra gente, lembrem que vimos o início. Que passou mal veneno por aparência largado. Muitos anos depois se torna até admirável. O tempo passa, crescemos, a mente amadurece. Humildade é humildade, ser moleque é ser moleque. Não fala das suas virtudes que eu não posso ter. Não fala dessa aquarela que eu não posso ver. Fala de amor, me chama pra viver. Me conta que esse som pode mudar você. Me fala de amor, me chama pra viver. Me conta que esse som pode mudar você. Observei o comportamento de muitos irmãos por aí. Eu percebi que até a boca treme quando olha pra mim. Mantém direta pra mim. E há até quem diga que não somos de verdade. Que queimamos até as cinzas na fogueira das vaidades. Ai Siba, é tempestade de pilantragem. Só falta ir na igreja e orar de joelhos. É que Narciso acha feio que não é espelho. Você tem que ver o mundo de uma forma consciente pra vencer os desafios que estão à nossa frente. É bem provável que chorem quando estão sozinhos. Só lamento pelas rosas, esqueço os espinhos. Já que a vida é brincadeira, irmão, cata os pedaços no chão. Fica bem na fita pra sorrir pra vida. Afoga as tuas mágoas por essas feridas. Me fala de amor, me chama pra viver. Me conta que esse som pode mudar você. Me fala de amor, me chama pra viver. Me conta que esse som pode mudar você. Não fala das suas virtudes que eu não posso ter. Não fala dessa aquarela que eu não posso ver. Me fala de amor, me chama pra viver. Me conta que esse som pode mudar você. Me fala de amor, me chama pra viver. Me conta que esse som pode mudar você. Me fala de amor, me chama pra viver. Me conta que esse som pode mudar você. Fala de amor, me chama pra viver. Me conta que esse som pode mudar você.